Diferença em rádio para uma imensa minoria. Sintonias a pessoas habituais. Lisboa 91.6, Porto 105.8. Eis a XFM. Sexta-feira, entre as 16 e as 19, cumpre-se uma visita ao Grande Delta, sempre com o lema de que o som se mantenha convosco. São rápida a agenda dos nomes novos, os Tonic. I wish I'd seen you. Underneath my wings. sights and see the prices seems easy. Take it in then put it out, it's simply what it's all about, it seems easy. Stick together till the end, only the best know to pretend it seems. Alta na XFM há pouco, inscrição na agenda dos nomes novos para anotar Tonic, o título tema do álbum Lemon Parade, depois Star Vision e este Easy. da edição de quarta-feira do Grande Delta, na Gathering, com o tema Mandoline para a abertura de hoje. Nice. Mais sons para a tarde de quarta-feira do Grande Delta na X. É o single novo dos Nine Inch Nails, The Perfect Drug. E esta é uma contribuição dos Feeder com Descend para a banda sonora de Day Tripper. I'm not afraid to die. Sons. Yeah. os franceses Oulin, Bateau e os portugueses Supernova. Oh, now you don't sparkle in my novos representantes para a pop britânica teatralizada, os My Love Story, dois temas depois dos portugueses Supernova e o single novo Scan My Mind, no arranque do Grande Alto 2, o tema Sparkle e o single mais recente, The King of Kissing Dawn. At the Windsors, stealing all of the family silver. We're gonna melt it all down. There's a new king in town. Oh. He's got the card and the rub, yeah. The chances are that you'll never see his face. He will brighten your day. You got the methods to pay. E King of Kissing Them, dois singles no som do Grande Alta da sexta-feira para o grupo My Life Story. Delta no X aconteceu o que muita gente já previa, tal era a ansiedade para o álbum estreia dos Manson, que ele entrou disparado bem, número 1 da Grã-Bretanha. Aqui está o single que o foi pré-anunciando. She Makes My Nose Bleed. Well done, guys. Manson. Yeah. lançando aqui o single She Makes My Nose Bleed, álbum direto para o posto número 1 das vendas na Grã-Bretanha esta semana. E se calhar também não tarda a acontecer, é uma das maiores promessas dos últimos tempos, Placebo. Boy para os Placebo, mais sons para o Grande Alto convosco em antenas do XZR, não? Apollo 440 stehen bei uns wieder auf der Bühne und ich hoffe, ihr werdet sehr viel Spaß haben bei ihrem Live-Gig Vanishing Point. 440 taking you to the Vanishing Point. Unit commander. first, or would you drive your friends along there? You can't neglect them. It's cold and rainy outside. Here's your test of self. Will you let them in shotgun fashion? Ride the front seat and even change your radio. As you were on your way in the other direction, here's your test of self. Cause if you had and you could want, I'll give you all you want a lot. Lock you up and take you away and drop you off and then I'll go away. Cause if you had and you could want, I'd give you all you want a lot. Lock you up and take you away and drop you off and then I'll go away. And if you had a fast car, edição de sexta-feira do Grandel Tenda X, os One Inch Punch e F. Revelação para uns, milagre para outros, motivo de peregrinação para todos. Deus em carne e osso. Dia 24 de Abril, na Aula Magna de Lisboa. Bilhetes à venda nos locais habituais e na XFM. Deus em concerto divino. Recomendado pela XFM. Thank you.